62-25, no solo os 2-3, prepara a pista próxima à interseção à direita e chame solo em... Chame solo em 1-2-1, décima 1. Meu perdão, senhor, estava em inglês. Tango Whisky Serra Tango, está autorizado o sinal do ILS, desça para 2000 pés, o ajuste na 013 agora, informe estabilizado. ADC para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 013, vai reportar estabilizado e Serra Tango. Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5042, 31971. Zona 71 na saída da EL, transição Motiva. Gente, incorreto, senhor. Saída da EL, transição Motiva. Da EL, transição Motiva está correto. O portão 10, chame pronto para o pushback, acionamento, então 3171. Não, pode ser Juliette. 325, mantendo-se do Juliette, o seu portão está sendo liberado agora para a aeronave. Mantendo a sua Juliette, aguardando o portão 62. Para o taxi do voo 1961, o taco 142 a bordo, alterna Floripa, com 4 horas de 10 autonomia. Do voo 1961, o táxi aprovado, parte principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste 1013, ajuste agora o padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, gol 1961. Debate, já está esperando a terceira 1-0, lá 10895, ajuste 1013, obrigado, bom trabalho, gol 1961. Poxa, 6225, dando passagem ao 37 da gol, ingresso Juliette, portão 07. Dando ingresso ao gol, depois ingresso Juliette para o 07. Voo 1093, controle de Salvador. Voo 1759, controle de Salvador. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, cruza 290 para 1250 na Mari com a ECO. Bom dia, Rio 5973, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Na Mari 050, 5973. Salvador, bom dia, gol 1961, aproximação de 0, pronto. Bom dia, gol 1961, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 290 graus, 02 nós, ajuste padrão. Autorizado a alinhar e decolar, padrão, gol 1961. 1093, controle Salvador. No decolado aos 30, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia, obrigado, Abel. Controle de Salvador, bom dia, Gol 961. Gol 961, contato radar, chegou para o nível 360, na saída da EL. 360, saída da EL, Gol 961. Salvador, bom dia, Gol 759, informa a Chegou 759, acione a identificação, via chegada bom, desça para o nível 060. Via chegada bom, para o 060, Gol 759. Controle, Gol 093, Gol 060, sem contato com o Gol 1093, acione a identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, e o ajuste 1093. 4.012.012.09. Sinal de ILS, isso no 0 e Serra Tango. Whisky, Serra Tango, chame a torre, Salvador, 118.95, interrompo o pouso. 1.1895, obrigado, e Serra Tango. O Rio 5973 está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 com ajuste padrão, voo Duna da presente, informe estabilizado. Duna da presente, autorizado, chamada 5973. Whisky, Sierra Tango. Whisky, Tango, Sierra Tango, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 013, ajuste padrão. Confirme, senhor, intenções de pouso, pistão no 0 ou pistão no 7? Pistão no 0, Whisky, Sierra Tango. No 0, ciente, continue a aproximação, chame quando está embaixo travado, avistando, Whisky, Sierra Tango. Avistado, baixado, travado, Whisky, Sierra Tango. Whisky, Sierra Tango, pouso autorizado, pistão no 0, vento 300 graus, 03 nós. Pouso autorizado, Whisky, Sierra Tango. Para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Preslu 21 no nível de voo 340, pista em uso no 0, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor voa direto, posição Elefa, controle 120.8, transponder 5046, azul 4040. Utilizado com 5340, decola 10, curva direita, saída Arbor, voa direto Elefa, Preslu 21. 5046, contagiamento correto, azul 4040, portão 1, chame pronto para o pushback, acionamento. 93, o número 3 na aproximação, reduza para 2209. 759, número 4, após cruzar uma centena, reduza para 2209. Ok. Passado uma centena, então reduz 2209. Gol na 759. 10 aprovado, chame táxi 31 no Session. 31 Session, no correção. Por gentileza, manter a posição, aguarde só mais um minuto. Aguarda. Tango Whisky, Sierra Tango, no solo aos 35, libera a pista próxima entre a estação à direita, chame solo em 121, décima 1. Próximo à direita, 221, Sierra Tango. Tango, poderia confirmar que pátio se destina, pátio 3? Pátio 5, Sierra Tango. 5, ciente, direita, 221. 3171, eu tenho um tráfego Mitsubishi que irá passar a cauda com transporte de enfermo, o senhor mantém a posição aguardando para o posto. Aguardando, senhor. Alô, trabalhador, está passando o Sierra Tango. Alfa Juliette contorna o grande pátio, chama na Índia, senhor. Alfa Juliette contorna o grande pátio, vai chamar na Índia, Sierra Tango. Perdão, senhor, chame na Lima, ok? Chame na Lima, contorna o grande pátio, chama na Lima. Contorno o grande pátio e a Juliette chamando a Lima, o Isenta. Então 31 Session, então agora autorizado, em coordenação com a equipe de solo, após o Mitsubishi passar a cauda, o senhor tem livre pushback de acionamento no portão 10, chame pronto para o táxi 31 Session. Agora para o máximo. Gol 1961, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom dia. Está reautorizado via para 2000, o ajuste padrão, vai seguir tráfego à sua frente, Bang 727-200. Via 2000, curso 093. 1759, como número 3, desça via para 2000, o ajuste padrão, informe no localizador. Ok, desce via, o ajuste padrão, 23, desce 2000, o 759. Via do Sacago 6570, acione identificação, chegada mar e desça para o nível 050, o ajuste no 093. Estado Lima, Mike e Quebec, né? Quebec chama a torre 118, small 5, isso já está no São Quebec, na Quebec, 245, nos abençoe, tá? Qual é o Salvador? No 71, agora livre, chame táxi. Brasília, eu tenho aprovado o nível de voo 360, pronto, cópia. Pronto. 3597, Brasília aprovado via Presoluno 7, nível de voo 360. Decola da pista 0, primeira curva direita, saída Árvore, após Árvore, voa Elefa. Controle 120, decimal 8, Transponder 5044, TAM 3517. Correto, 3517, portão 5, chame para o pushback, acionamento. Este padrão, check tem, senhor. Vamos lá quando gravar. Change. Travou 5973. E o 5973 pouso autorizado, pistão no zero, vento 300 graus com 02 nós. Autorizado no zero, 5973. Estabilizado. Metrô Salvador, 118-95, e tempo pouso, gol 1093. Obrigado, 93. Gol 1093, estabilizado, ILS. Redução para aproximação. Ok, sente iniciar a redução. 93. Cargo 6570, Voiduna, da presente. Voiduna, Zona 71, ataque se aprovado via parte principal em Índia, deu ponto de espera testando zero, ajuste o padrão, ponto de espera quando pronto, chame torre 198, decimal 9531, 71. Ah, é. 5973 no solo aos 43, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1, chame. 1-2-1-1-5-9-7-3. Localizador, gol 1-7-5-9. Pela torre Salvador, 118-95, tem oposto. 18-95, até daqui a pouco. Filipate, 5973. Alfa Kilo, então balizador, 5973. Ajuste no 013, ajuste padrão, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde transição no 759. Aguardando. Gol no 093, pouso autorizado, pista no 0, vento 290 graus, 02 nós, ajuste padrão. Prevê pouso, 093. 71, mantenha um ponto de espera, pista no zero. Bono 093 no solo aos 46, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita 211, Bono 093. Zero, vento variável com dois nós, justo 1013. Livre pouso 1-0, trem baixado de checado, voo no 759. Autorizou Alfa e chama antes para a Juliette, voo no 093. 3171, visual com 37 da Gona, curtíssimo, agora pista no zero. 3171, após a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém pista no zero, 3171. Sete a 59, no solo 48, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita 211, bono 7-4. Portão 5 aprovado, chame táxi 3517. 3517. Solo, bom dia, bono 7-5-9. Bono 7-5-9, bom dia, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama para ingresso na Juliette 7-5-9. Na 3171, autorizado a decolar a pista 10, vento de 310 graus com 03 nós. Voz da TAM, iniciará pushback no portão 5. Assim que o mesmo finalizar o pushback totalmente no faixa 3, o senhor ingressa, Juliette, para o mesmo portão, portão 5, 1093. Sempre observar o pushback do TAM. Quando estiver livre, ingresso para o 5 com 093. Zona 71, decolado aos 49, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom fim de semana, 3271. Igualmente, senhor. Pistão 3171, contato radar, subou para o nível 320, autorizado Leda. Autorizado Leda, tá 3171, subindo para 320. Hello, good morning, this is Leda 503, we are stand 11, information echo, we are ready to set up and push. Roger, negative for start up and push, Europa 083, stand by for your copy, your number 2, 03. Roger, we're standby. PLS, that's Tango 6570, complete a final, estima 2 em Salvador, 118 decimal 95. Completa 95, obrigado, boa. No tráfego da companhia, no 759. Tango 3153, pronto para cópia. Pronto, 3153, autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, até Moussu, nível de voo 360. Pistanguza 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa Irumi, controle 1208, aciona 5047, então 3153. Cotejamento correto, TAN 3153, portão 9, chame pronto para o pushback e o acionamento. Via Federal 9970, acione a identificação, voe direto em Itape, desça para o nível 050. Itape 050. Para o táxi, TAN 3597 com 146 a bordo, Alter no Berlândia, 3 horas e 10. Salvador, TAN 3597. 3597, ciente, só um minuto, senhor. Corrisão, 3597, autorizado até o ponto de espera, pistola 0, via pátio Índia. Ajuste padrão, ponto de espera, chame torre 1895-3597. 1895, via pátio Índia, TAN Chicago 6570 no solo ao 54, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, décimo 1. Correta 3, 5, 1, 7, ponto, espera, pronto. 3, 5, 7, ali mantém a pista no 0, senhor. Ali mantém, então no 0, tá 3, 5, 7. Cargo 6570, entendeu que vai liberar a pista direita e contratar o solo. 1-2-1-1, senhor, afirmo. O solo, seu solo foi o 5 ou 4? 1-2-1-1 é o solo, é para 6570. Salvador Azul 4040, fute bem, estacionamento, direciona. Portão 1 aprovado, 4040, chame pronto para táxi. Autorizado para o estacionamento, 4040. Solo, bom dia, para cargo 6570, livrando a sua escuta. 6570, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 6570. Alfa, Kilo, sinalizador no pátio 3, atento ao 6570. Alfa 083, are you ready to copy? Yes, I'm ready, go ahead. Casa 3 nós, ajuste 1013. Casa 3, sem contact. Upper Zulu 10 until Pobav, then Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. Then you're cleared according to flight plan route, flight level 400, after takeoff runway 10. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, and Motva transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha transition. Frequency is over the departure 120.8. Squawk 5061 Europa 083, read back. Europa 083, clear to Sierra Charlie Echo Lima via upper 10 to Puba, upper 16 to Bravo Hotel Zulu, flight level 400. After departure, one runway 10, dial Delta Alpha Echo Lima, and frequency for departure 1208-5061, squawking for Europa 083. 5061, your read back is correct. Just confirm, the transition is Motva. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha, senior. Mike, Motva, Europa. Mike, Alpha, Tango, Victor, Alpha, Europa 083. Sete, chame agora o controle 120.8. 08. Transition for Europa 03, and we are ready for push. Europa 03, your readback is correct. You're clear for push and start now on stand 11. Call me ready for taxi, sir. We call you back ready for taxi, Europa 03, clear for push and start. Stand by for just 1 minute. 3153, por gentileza, confirme. O senhor pediu pushback acionamento, confirme seu portão. Opa, mil perdões, senhor. Europa 083, now you're clear for push and start on stand 11, call me ready for taxi. Bravo Uniform, bom dia, Foxtrot, confere. Prossiga. Uno 80 para Sierra November, Golf Tango, ciente. Aguarde aproximadamente 1 minuto, cópia, confirme. Radial ideal de subida 312, é isso? Repátio 4, pistão 7. 5 no 7, só 1 minuto, cópia, por gentileza, prepare a mão. Federal 9970 está livre a sinal do ILS, desça para 2000 com ajuste padrão, informe estabilizado. Informarei. Primeira curva à esquerda, saída Momo após direto, controle 120.8, transponder 5070 para o Patango Mike Bravo Uniforme. Uniforme, copo ouvir. Chefe acionamento, táxi decolagem, torre 1895, chefe. Táxi Fox Azul 4040, 108 a bordo, 3 horas, Galeão. Galeão, copiado. O Azul 4040, táxi aprovado à direita. Ponto de espera piscando 0, ajuste padrão. Ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8-95, 4040. Delivery táxi, 2-5, azul 4040, grátis. Azul 4021. Bom dia, informação Foxtrot, confere. Campinas 320 já tem aprovado, pronto, cópia. Campinas aprovado de acordo com o plano de voo, nível, com a rota do plano de voo, nível de voo 320. Decola a pista no zero, primeira curva direita, saída Dael. Após Dael, voa Leda, após Leda, voa posição Mote, para o senhor. Controle Salvador em 120.8, transponder 5072. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 310 graus, 02 nós. Autorizado ingresso e decolagem 10, azul 4040. Cotejamento correto, azul 4201, portão 03, chame quando pronto para o pushback, saneamento. Europa 03, you clear taxi via main apron in India to holding point runway 10, QNH now 1013. At holding point runway 10, when you're ready, call tower frequency 118.905. Europa 03. Okay, we're clear to be our main taxiway to holding point 10 and tower 118.905. Europa via India, Europa 03. Roger 03, just via India, right? Main apron in India. Main apron in India, Europa 03. Roger. Azul 4040, decolado ao 03, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, azul 4040, né? Controle azul 4040, decolou Arbor Elefa. Azul 4040, contato radar, sopra. E atenção 340 na Árvore, azul 4040. Interceptou o curso localizador, Sideral 9970. Sideral 70, completo e final, chame a torre Salvador, 118.95 e tem pouso. Obrigado, 118.95. Foxtrot via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 330, pista em 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 50623890. 5230, decola técnico da esquerda, Puca Caju, 208, controle, 5062, estacionado, tá? 3240. Protegimento correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamarei para o push. Quatro zero azul, está presente, poderia atuar Elefa? Taxi travada, Sideral 9970. Gente, vive pouso na pista do zero, Sideral. Aprovado, pushback, acionamento, senhor. Chame táxi 3153. Good morning, this is 503, holding point 10, completely ready for takeoff whenever you want. Roger 03, maintain holding point for 910. Maintaining holding point 10. Quem chamou a torre? Gol 1963, como é que vai fazer o solo? É 121? Solo 121, meu senhor. Uno 963, informação em curso é a Foxtrot para Galeão. Eu tenho aprovado o nível de voo 360, prepare Dael, Leda, após Leda, direto Irume, e aguarde o minuto 4, no 963. Isso aí, então Dael, Leda, após Leda. Lideral 9970, no solo 08, livre à direita, 1211. 1211, Lideral. Sideral 9970, livrou nessa escuta, bom dia. Bom dia, Sideral 9970, táxi via Alfa, Kilo Fast 3, atende ao balizador. Alfa, Kilo Fast 3, balizador, sente. Quarenta 40, chame centro Recife, frequência 288, alterno 353. 288-353, certifica azul 4040. Chame 12-1895, ajuste no 013, bom voo. Confirma a frequência da torre, 3153. Né, para o Galeão, 3870, por favor. Foi cortado, tá 3153. Confirme a frequência da torre no 1895. Desculpa, senhorita, 6221, na informação mostrou. Já não é 6221. É, confirmando a matrícula é essa? Afirmativo, 6219, não corrija. 211, confirme. 6219. 6211, aguarde cópia, informação em curso, Foxtrot. É, foi informada, Foxtrot, aguardando. 963, copia. Diga. Gol 963, Galeão, Sierra Bravo, Golf Lima, nível 360 aprovado. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após DCT Irume, Upper November 857, Molso. Transponder 5107, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pista 1-0. Saída da El, está o 963 confirmando após lida DCT Irume. Após lida DCT Irume. O 963, cotejamento correto, chame pronto. Da 3190, já coordene com a equipe de SOC, tem um tráfego da companhia passando na retaguarda, após o mesmo livrar totalmente o setor, o senhor está autorizado. Chame pronto para o táxi. Bono 093, informação Foxtrot. Bono 093, aguarde cópia. Foxtrot. Oxana 6211, copia. Copia. Oxana 6211. Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, nível 360 aprovado. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após DCT Irume. Upper November 857, Molso. Transponder 5075, controle Salvador 120, decimal 80. 360, nível aprovado. O perfil da Euleda, depois de DCT Irume, uniforme November 857, Molso. Aciona 075. 1208, já falamos da 10. Xané 6219, confirme destino. Galeão. O Xané 6219, cotejamento correto, chame pronto. Vou chamar. Zona 53, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, venta variável com 3 nós.

Salvador, uma boa. Schneider 6225, ciente da Foxtrot, para autorização Brasília. Estamos na posição 7. Olha, Schneider 6225. Copia. Afirmo. Schneider 6225, Brasília aprovado. Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, aprovado nível 340. Decolada pista 10, perfeito saída, Arbora Leste, curva direita, aerovia Pesulo 17. Transponder 5117, controle Salvador 120.80. Autorizado então para Brasília, nível 340, Upper Zulu 17 aerovia. Decola da pista 10, executa arbor, elefa, com a primeira curva direita. Aciona 5117, controle cedo 1208, 6225 do Oceaner. Oceaner 6225, corrija, transponde 5117. 5117, 6225. Oceaner 6225, deixa minhas corretas, chame pronto. Ciente, 6225. 290, decolou 20, controle no 20, decimal 8. 208, boa. Controle, uma boa, tá 3890, saída PUCA. 290, suba o 330, saída PUCA. 330, PUCA, tá 3890. 201, no livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 03. Livre até a Papá, reporte para ingresso na 17, mais bravo no sol. Alto Bravo Uniforme, iniciou o táxi, sua coordenada com a loja da pista 35. Autorizado, alinhar e manter a cabeceira 35. Vamos lá, alinhar e manter a cabeceira 35, Alto Bravo Uniforme.